Bom dia, esta é a Rádio Mateus 633, falando de Vila Velha, estado do Espírito Santo, para toda a internet. Eu sou o pastor João Alves, e hoje é dia 24 de maio. Um domingo do ano de 2020. E hoje nós vamos meditar, como temos feito há pelo menos um ano e meio neste horário, em João 6, João capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 40. Este evangelho, ele foi escrito pelo apóstolo João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. João era apelidado de filho do trovão. E o irmão João, ele escreveu este evangelho para comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Nós vamos estar utilizando a versão viva da Bíblia, é a versão parafraseada, de mais fácil entendimento. A palavra de Deus, ela tem que ser de fácil entendimento. Ela foi escrita para os humildes, para as pessoas simples lerem e entender. E nós percebemos, né, que com a mudança de épocas, há uma mudança também no linguajar. Então é preciso que seja uma linguagem simples, porque senão volta a ser como era antigamente. Só alguns que entendiam, só quem fazia teologia, né? Só alguns. E não é isso. A Bíblia não foi feita para alguns. O texto fala que ela é sabedoria ao simples, né? Então a Bíblia, ela tem que ser uma linguagem que qualquer pessoa que lê entenda. Sim, porque senão centraliza na figura do padre, do pastor, sabe, do teólogo, vai se criando uma casta, como os escribas eram do Antigo Testamento, vai se criando um povo separado. E não é isso não, viu, irmãos? Não é isso. Ah, mas então, qual é a função do pastor? Ensinar isso. Ensinar isso, que a Bíblia é para ser simples. Qual que é a função do padre? É ensinar isso, que é sem rituais, é simples. É entrar de coração aberto na presença de Deus, é simples. É simples. Aonde você estiver, dirigindo o carro, você entra na presença de Deus. Cozinhando, você entra na presença de Deus. Não tem ritual, acabou, o véu foi rasgado. Nossa, mas por que que escondem isso? Porque às vezes eu tenho a impressão de que alguns entraram no sistema religioso para dificultar. E que esses alguns não são da parte de Deus. Não pode ser. Não pode ser. Tem que ser simples. Tem que ser simples. Mas vamos para o texto. Hoje é domingo, né? Porque daqui a pouco tem macarronada. Vamos lá, pessoal. É capítulo 6 de João. O livro de João, eu costumo orientar para aqueles que estão chegando agora no Evangelho, lê o livro de João inteiro. Porque o livro de João mostra a Deidade, mostra Jesus Cristo Deus, né? Então, se eu pudesse orientar alguém que está chegando, eu faço, né, quando eu tenho oportunidade. A porta de entrada não é Gênesis, não é Levítico. Começar por Levítico, abandona rapidinho. A porta de entrada no cristianismo é o Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, de manhã, lá no outro lado do lago, o povo começou a reunir-se na praia. Primeiro, deixa eu explicar que Jesus Cristo, ele acabara de fazer o milagre da multiplicação dos pães. Ele havia multiplicado os pães, né? 5 pães e 2 peixinhos, ele havia multiplicado para uma quantidade que foi capaz de alimentar 5 mil homens. Se havia 5 mil homens, possivelmente havia 5 mil mulheres, 10 mil pessoas. Se havia um casal, possivelmente haveria um filho, 15 mil pessoas. Então, no mínimo, né, uma conta assim, ele alimentou 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Ele acabara de fazer esse milagre. E ainda sobraram 12 cestos vazios. 12 cestos. Desculpa, 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Né? Ele acabara de fazer esse grande milagre. Depois desse grande milagre, ele havia andado sobre as águas. Ele havia andado sobre as águas. Quer dizer, então ele estava bombando, né? Estava bombando. O pessoal falou, nossa, esse aí é milagreiro. alimentou, né, aquela quantidade de pessoas. Então ele pode nos saciar a fome, né? Andou sobre as águas. Ele tem domínio sobre a natureza. Então o povo falou assim, não, é ele. O povo ficou esperando, é ele. Né? Aguçou, né? Porque havia a promessa do Messias, né, irmãos? Não podemos esquecer isso. O povo do Antigo Testamento, aqueles contemporâneos, aqueles que estavam ali acompanhando a Cristo, eles conheciam, eles eram da lei judaica, né? Eles eram do judaísmo. Eles conheciam a promessa do Messias, quer dizer, do enviado que viria, do Cristo, né? Mas na cabeça deles, esse Messias seria alguém como Davi, um guerreiro, que daria alimento, que daria segurança, né, que libertaria o povo judeu. Porque naquela época o povo judeu estava sob domínio dos romanos. Então eles pensaram assim, nossa, é isso aí que é o Messias. Ó, nos deu pão. Tem domínio sobre a natureza, cura doente. Ah, esse cara vai nos livrar dos romanos. Só uma visão secular o povo tinha. Só uma visão secular. E aqui então Jesus, nessa perícope, ele vai falar qual que é a real missão dele. Qual é a real missão dele? Que, já antecipando, chocou alguns daquela época. Chocou alguns. E que choca alguns da igreja hoje, quando toma conhecimento de qual é a real missão de Jesus Cristo. Choca. Então Jesus está, né? Então ele está no dia seguinte após esses milagres. Multiplicação dos pães e andar sobre as águas. No dia seguinte, de manhã, lá no outro lado do lago, o povo começou a reunir-se na praia, esperando para ver Jesus. Porque sabiam que ele e seus seguidores tinham chegado juntos, e que os seguidores haviam ido embora no barco deles, deixando Jesus para trás. Estavam por ali diversos barquinhos e Tiberíades, de modo que o povo, quando viu que Jesus não estava lá, nem seus seguidores, entrou nos barquinhos e atravessou para Cafarnaum, a fim de procurar Jesus. Né? Esse aqui é o relato de um fato. Jesus havia subido no monte, né? Havia se afastado para orar. E o povo viu quando os que estavam com Jesus foram embora. Eles foram embora. Então eles imaginaram, Jesus está sozinho lá, né? E no outro dia, quando eles foram lá, não encontraram Jesus. Por que não encontraram? Porque Jesus foi andando sobre as águas encontrar-se com aqueles seus discípulos, né? Então o povo pegou os barquinhos ali e atravessaram para Cafarnaum. Quando chegaram e se encontraram com ele, disseram, mestre, como foi que o senhor chegou até aqui? Quer dizer, entraram em parafuso, né? Só os discípulos que viram ele vir sobre as águas. O povo não havia visto, mas aí começaram a pensar, nossa, como esse homem veio até aqui? Veio nadando, pegou algum barquinho? Jesus respondeu, o fato é que vocês, olha a lapada aqui, pessoal, o fato é que vocês querem estar comigo porque eu lhes dei de comer, e não porque creem em mim. Mas vocês não devem estar preocupados assim com coisas que acabam, como a comida. Não. Ao contrário, gastem suas forças buscando a vida eterna que eu, o Messias, ele está falando para o povo, eu, aquele que foi anunciado na religião de vocês, do Antigo Testamento todo, eu sou o Messias. Eu sou o Messias, que eu, o Messias, posso dar-lhes. Porque Deus, o Pai, me enviou justamente com essa finalidade. Então Deus enviou Jesus Cristo com a finalidade de dar a vida eterna. Porque, como eu falei, irmãos, milagres tem toda a religião. Naquela época havia muitos milagreiros. Na época de Cristo era uma concorrência. Havia muitos milagreiros. O diferencial é que Cristo ele tinha o domínio sobre a natureza, né? Os outros milagreiros não tinham. Cristo ele tinha o domínio sobre a natureza. Mas milagre, haviam muitos milagreiros. Talvez, não com o potencial de Cristo, talvez, mas haviam muitos milagreiros, sim. Né? Então Jesus fala, ó, a finalidade para a qual Jesus me enviou é para lhes darem a vida eterna. Versículo 27. Aí no versículo 28, eles responderam, o que devemos fazer para agradar a Deus? Jesus disse-lhes, a vontade de Deus é essa, que vocês creiam em mim, quer dizer, que vocês creiam em Jesus, e que Deus me enviou. Eles responderam, o Senhor deve nos mostrar mais milagres, se quiser que nós creiamos que o Senhor é o Messias. Já pensou, irmão? Que ousadia, né? 31. Queremos pão de graça todos os dias, como os nossos pais tiveram enquanto andavam no deserto. Lembra do maná que Deus oferecia todos os dias? Né? Quando o povo foi tirado do Egito para chegar até Israel. Mas é uma falácia essa justificativa aqui, porque, como eu já falei em outros, aquele povo tinha pão do céu todos os dias, mas dos que saíram do Egito, só dois entraram em Israel. De 6 milhões de pessoas, só dois entraram. Então não era o pão, não é o milagre que transforma o coração do homem, né? Então isso aqui era mais um argumento humano, né? E eles disseram então, né? Queremos pão de graça todos os dias, como nossos pais tiveram enquanto andavam no deserto. Como dizem a escritura, Moisés deu ao povo pão do céu. Na verdade não foi Moisés, né? Lá no 32, Jesus disse, não foi Moisés quem deu o pão para eles, foi meu Pai, ou seja, Deus. Agora Ele, Deus, oferece a vocês o verdadeiro pão do céu. O pão verdadeiro é uma pessoa, aquele que Deus enviou do céu, e Ele é quem dá vida ao mundo. Senhor, disseram eles, dê-nos desse pão todos os dias da nossa vida. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Ninguém que venha a mim terá fome outra vez. Aqueles que creem em mim nunca terão sede. Mas a dificuldade é que, conforme eu disse antes, vocês não creram, nem mesmo depois de me terem visto. Mas alguns virão a mim, aqueles que o Pai me deu, e nunca, nunca rejeitarei os que vierem. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus, que me enviou, e não para seguir o meu próprio caminho. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca de todos que Ele me deu, mas que levante todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que veja o Filho dele e creia nele tenha a vida eterna e seja ressuscitado no último dia. Que maravilha, que maravilha. Que maravilha dessas promessas de Deus. Nem mesmo um só momento sofrimentos. Me esqueço de Jesus. Oh, não. Daquela caminhada, daquela cruz pesada. Oh, como ele sofreu por mim. Os cravos em suas mãos, os tapas em seu rosto, coroa de espinhos. Ele passou e de nada reclamou. Foi por mim. Hoje posso então cantar, posso cantar, falar desse tão grande amor que se entregou na cruz. Nesta hora eu conquistei vitória em nome de Jesus. Oh, sim, tenho felicidade. Mas quero ir pra glória, pro lindo céu de luz. Oh, sim. Já posso imaginar aquele grande. Conforme o versículo 26 de João 6, nós vemos que Jesus, ele criticou as pessoas que o seguiam somente por causa dos benefícios temporais. Por causa dos benefícios temporais, uma cura no corpo, uma alimentação, um livramento. Jesus criticou, porque essas pessoas se satisfaziam com os benefícios temporais. Na verdade, o que agrada o coração de Deus é quando nós percebemos que ele satisfaz a nossa fome espiritual, que é o nosso ser verdadeiro. O nosso ser verdadeiro é o nosso espírito, que nasce separado de Deus. Muitos amigos usam a religião para ganhar prestígio, conforto e até votos em épocas de eleições. Mas esses são motivos egoístas. Egoísta. O verdadeiro cristão, o pequeno Cristo, o imitador de Jesus Cristo, segue a Jesus simplesmente porque sabe que Ele é o caminho. Só Ele é o caminho. Mas o caminho para quê? Para nos levar para a eternidade no céu. Para nos levar para a eternidade no céu. Somente Ele, Jesus, é a verdade. É a verdade. Esses dias eu estava ouvindo alguém falar que a verdade, ela é relativa, né? Depende do ponto de vista. É uma incoerência tão grande alguém falar isso, que a verdade é relativa e que depende do ponto de vista. Na verdade, a verdade, ela é absoluta, não importa onde. Não importa onde. Dentro de um prostíbulo, a verdade é verdade. No púlpito da igreja, a verdade é verdade. Relativo são as opiniões, são as versões, são as narrativas. A verdade é uma só. Não importa aonde, não importa qual verdade. Se não fosse assim, se não fosse assim, a lei da gravidade, ela não seria absoluta. A lei da gravidade, alguns flutuam, outros não flutuam. Não, é uma verdade. A lei da gravidade é uma verdade, é absoluta. Agora, as opiniões variam. Então, com relação a Jesus, Ele é a verdade. E se alguém questionar, não, mas a verdade é relativa. Se não, não, Jesus é a verdade. Agora, relativo é a sua opinião com relação a Ele. Ou porque você não o conhece de fato e de verdade, ou porque você o conhece e teve alguma decepção e não entendeu, ou porque você... Tem várias opiniões, mas Ele é uma verdade. Então, irmãos, o que Cristo deseja é exatamente isso. É exatamente isso. Que nós reconheçamos que Ele é o caminho, o caminho, só tem o caminho, que Ele é a verdade, só há uma verdade, que Ele é a vida, que só Ele pode dar vida ao nosso espírito que nasce morto, só Ele pode dar vida ao nosso espírito que nasce inerte, que nasce inerte. Muitos seguidores sinceros de Deus se sente alguma vez perplexo, né, com respeito do que Jesus quer que nós façamos. Às vezes tem algumas coisas que Cristo pede que é, para o nosso entendimento secular, é difícil, né? Amar o inimigo é fácil? Não é fácil. Quem falar que é fácil é mentira. Mas é possível? É possível. Mas por que que é possível? Ah, porque se Ele falou para amar, é porque é possível. É possível. É preciso entender que esse amar o inimigo não é sentimento. Esse amar o inimigo é uma decisão. Sentimento pode ser que você não goste, que você não aceite, não é problema. Mas se Ele precisar de água, dá água. Se Ele precisar de pão, dá pão. Isso é amar o inimigo, né? Não quer dizer sentimento, né? Agora, as religiões que existem no mundo, elas representam, né, as tentativas da humanidade de responder a essa questão, a essa exigência que Ele quer que nós façamos. Né? Várias religiões. Né? Religião é coisa humana. A religião, enquanto instituição, é criação humana. Porque o único religare que existe é Jesus Cristo. Religare, religar, religião. Só Jesus Cristo que nos religa a Deus. Religa a Deus. E nós vemos aqui, né, no versículo 28 e 29. Eles, o povo, responderam: o que devemos fazer para agradar a Deus? Não tem religião que Olha, você tem que andar 1.000 quilômetros de ponta cabeça, você tem que toda sexta-feira fazer tal coisa. Nossa, são exigências humanas. E eles que eram do judaísmo, o judaísmo tem tantos rituais que, nossa, é desesperador. É desesperador. E eles que eram, que conheciam esses rituais, eles disseram, mas então, o que devemos fazer para agradar a Deus? Jesus responde. Jesus responde, olha, a vontade de Deus é esta, que vocês acreditem em mim. Então, para agradar a Deus, não é ritual. Não são, né? Não são rituais. Não são exigências humanas. Para agradar a Deus, segundo Cristo, no versículo 29, é acreditar em Jesus Cristo. E acreditar que foi Deus quem o enviou. É uma resposta curta. Devemos crer naquele a quem Deus enviou. A satisfação de Deus, irmãos, não vem do trabalho que fazemos. Não vem. Não vem. Mas vem da atitude. Da atitude que nós manifestamos de crer em Jesus Cristo. É isso que alegra a Deus. Porque depois que nós acreditamos em Jesus Cristo, que nós acreditamos que foi Deus que enviou, nós passamos a realizar obras. Porque vai ser natural. Nós não realizamos obras para agradar a Deus. Nós agradamos a Deus por acreditar nele. E ao acreditar nele, a manifestação lógica da a comprovação dessa fé é fazer as obras, fazer as boas obras. Não é isso? Então, o primeiro passo, irmãos, que nós temos que ter é aceitar que Jesus é quem ele afirma ser. Ele é quem ele está dizendo que ele é. Porque disso advém todo o nosso crescimento espiritual. Tudo. O nosso crescimento espiritual está nessa declaração sincera. Olha, tu és Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Para onde que nós iremos? Só tu tens a palavra da verdade. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a resposta de Pedro a Cristo. Ó, o povo aí, Cristo falou, o povo aí está indo embora. Entendeu? Quando eu falei que eu não vim para liberar do governo romano, que o meu reino é espiritual, o povo está indo embora. Vocês não querem ir também? O Simão Pedro falou por todos. Ele falou assim, não, mas a gente vai para onde? Se tu és o Cristo, se tu és o Messias. Então Pedro reconhecia que Cristo é... Então essa também tem que ser a nossa declaração. Tu és o Cristo, o Messias, o enviado, o Filho do Deus vivo. Né? O Filho do Deus vivo. Nós vemos no versículo 35 que Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Ninguém que vem a mim terá fome outra vez. Aqueles que creem em mim nunca terão sede. Então, as pessoas, elas comem pão para satisfazer a fome de seu corpo. E para sustentar, né, a sua vida física. A vida física. Agora, nós só podemos satisfazer a fome do nosso espírito e sustentar a vida espiritual por meio, amados, de um relacionamento correto com Jesus Cristo, hoje na pessoa do Espírito Santo. Hoje na pessoa do Espírito Santo. Por isso que ele declarou, olha, eu sou o pão da vida. Vocês nunca, se vocês se relacionarem comigo, vocês nunca vão mais sentir fome espiritual, angústia, tristeza. Vocês nunca mais vão sentir falta de objetivo. Vocês não vão entrar em depressão. E se vocês acreditarem que eu sou o pão da vida, eu vim para alimentar o teu espírito, o teu espírito, o teu espírito, né? E nós temos que buscar esse alimento espiritual todos os dias, todos os dias, assim como nós nos alimentamos e bebemos todos os dias. Nós temos que buscar o pão da vida, que é Jesus Cristo. Nós temos que buscar a água da vida, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que entender que Jesus, ele não trabalha independente de Deus, ele trabalha em parceria. Em parceria, ele trabalha em união com Deus. E isso certamente nos traz mais segurança, saber que as três pessoas da Trindade trabalham em harmonia e em nosso favor. E o propósito de Cristo, o propósito do Espírito Santo, é fazer a vontade do Pai. É louvar a Deus. É louvar a Deus. Né? Louvar a Deus. E Jesus, ele nos garante que todos que forem até ele em sinceridade, ele não perde nenhum. Já imaginou, irmão? Todos que forem em sinceridade, ele não perde. A pessoa pode se afastar dele, porque tem o livre-arbítrio. As pessoas podem se afastar de Cristo, porque tem o livre-arbítrio. Não é uma prisão. Mas se as pessoas estiverem firmes, crendo, Jesus não perde ninguém. Jesus não perde ninguém. Né? Então, aqueles que colocam a sua fé em Cristo, conforme o versículo 40, aqueles que acreditam, aqueles que creem em Cristo, que Cristo é o Deus vivo, que Cristo veio como homem, que foi enviado por Deus, aqueles que creem nessa verdade absoluta, que creem na verdade, ele, segundo o versículo 40, no final, fala que ressuscitarão no último dia para uma vida eterna no céu. Para uma vida eterna no céu, quando Cristo voltar. Que maravilha, né, irmãos? Essa promessa. Saber que vamos morar no céu com o nosso Jesus Cristo. O fogo do Espírito Santo, meus irmãos, está caindo. É o sinal dos tempos, meus irmãos, que Jesus se vem vindo. É o sinal dos tempos, meus irmãos, é Jesus que vem vindo. Quando Cristo veio ao mundo, curou muito leproso, batizou com o Espírito Santo, salvou os pecaminosos, libertou os oprimidos deste mundo enganoso, ressuscitou os mortos, deu paz, alegria e gozo. Meus irmãos, está caindo. É o sinal dos tempos, meus irmãos, é Jesus que vem vindo. É os sinais dos tempos, meus irmãos, é Jesus que vem vindo. Jesus não demora a vir, assim a Bíblia traduz. Sejamos tementes a Deus, com fé carregamos a cruz. O fogo está aceso, sentimos uma nova luz. Quem crê no poder de Deus, crê na vinda de Jesus. O fogo do Espírito Santo, meus irmãos, está caindo. É o sinais dos tempos, meus irmãos, é Jesus que vem vindo. É o sinais dos tempos, meus irmãos, é Jesus que vem vindo. É o sinais dos tempos, meus irmãos, é Jesus que vem vindo. É o sinais dos tempos, meus irmãos, é Jesus. Então, irmãos, nós vimos que no capítulo 6 do Evangelho de João, uma enorme multidão segue o Senhor Jesus. E ele os alimenta, né? Milagrosamente. Transformando alguns pães e dois peixes em comidas para 5.000 homens. Mais 5.000 mulheres, mais 5.000 crianças. No mínimo 15.000 pessoas. É maravilhoso, hein? Transformar 5 pães e 2 peixes em alimento para tantas pessoas. E ainda sobrar 12 cestos cheios com a sola. Diante disso, né? Desse milagre grandioso, a multidão reconhece que um profeta como Moisés ressuscitou. Olha o que eles falam, ó. Quando, João 6,14, quando o povo percebeu que grande milagre havia acontecido, exclamou: é, não há dúvida, este é o profeta que estávamos esperando, que havia dado comida. Eles tinham essa esperança de um livramento da fome, da doença, do jugo do governo romano. E essa promessa está registrada lá em Deuteronômio 18,15. Olha o que fala em Deuteronômio, Antigo Testamento, Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Em vez disso, o Senhor, nosso Deus, vai levantar entre vocês um profeta como eu. Moisés falando, né? Um israelita, a ele sim deverão ouvir e obedecer. Então o povo falou: não, é o profeta que Moisés falou. Não, o profeta, o Messias veio. E no dia seguinte, eles continuaram a procurar Jesus. Continuaram. Talvez esperando ver mais milagres. Mas Jesus fala em algum momento que, percebendo que, ó, João 6,15, deixa eu ler aqui que fica mais fácil. João 6,15. O que que fala João 6,15? Jesus viu que eles, quem tinha visto os milagres, né, estavam prontos para fazer com que ele, com que Jesus, fosse o rei deles. O rei com R minúsculo. E por isso subiu sozinho, ainda mais alto nas montanhas. Quer dizer, se afastou. Falou: esse povo está pensando que eu sou o rei para esse mundo aqui. Não, não, não, não. Não é isso, não. Se afastou, né? Se afastou. E então, no próximo encontro, Jesus desafia aquele povo dizendo: olha, eu sou o pão da vida. Quer dizer, vida para quem? A vida física? Não, eles estavam vivos fisicamente. Vida para a alma? Não, a alma estava corrompida, é claro. Mas eles estavam pensando, eles estavam, a alma estava ali, ó. Você estava andando e tal, porque a alma estava presente. Agora, o espírito estava morto. O espírito, a Bíblia fala que o espírito minúsculo, o espírito do homem sem Cristo, ele é morto. Então, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, mas que fome? Fome espiritual. E quem crê em mim nunca terá sede. Que sede? Sede espiritual. João 6,35. Mas eles interpretavam errado, irmãos, secularmente, como muitos das igrejas ainda interpretam assim. Né? Então eles, entusiasmados por terem encontrado o Messias que podia tirar-lhes a fome, salvá-los da falta da comida e livrá-los do jugo romano, eles se entusiasmaram, né? Mas eles não pensaram na promessa da salvação. Que salvação? Salvação da alma, do espírito. Ressuscitação do espírito. Eles não pensaram na vida eterna com Cristo. Não pensaram. Então é preciso que nós nos lembremos disso, irmãos. Que Jesus quer fazer muito mais do que satisfazer as nossas necessidades materiais. Ele pode? Claro que ele pode. Ele pode curar o físico? Pode. Ele pode dar alimento? Pode. Ele pode nos livrar de um ataque? Pode. Ele pode nos ajudar a pagar aquele boleto? Pode. Ele pode nos dar um carro? Pode. Ele pode nos dar um filho? Pode. Ele pode abrir uma porta de emprego? Pode. Ele pode fazer tudo, porque ele fez o grande milagre lá de alimentar 15 mil pessoas com nada. Com nada. Então ele pode fazer qualquer coisa. Lembre-se que Cristo estava na criação. Ele é o Elohim, que criou tudo do nada. Ele estava com Deus e o Espírito Santo no primeiro versículo da Bíblia. Então ele pode criar tudo do nada. Ele pode fazer o milagre secular. Ele pode fazer o milagre nos dias de hoje, pode te curar da dor, pode te livrar dessa situação de escravidão ao vício da bebida, das drogas. Ele pode te livrar do adultério, ele pode restaurar seu casamento, ele pode tudo isso, é claro, é evidente. Quem pode o mais, pode o menos. Direito administrativo. Quem pode o mais, pode o menos. Ele pode. Só que este não é o principal. Se você só busca Cristo por isso, para satisfazer esse tempo que é finito, é louco. Nós temos que buscar o tempo eterno. É isso que alegra o coração dele. Ele pode fazer muito mais do que satisfazer as nossas necessidades materiais e nos oferecer um conforto terrestre. Ele pode muito mais. E ele quer transformar esses nossos desejos. Ele quer transformar esses nossos desejos de satisfação secular, de seguridade secular, de satisfação imediata por comida, por bebida, por pouso. Ele quer transformar esse nosso desejo para o desejo de uma vida eterna com Ele. Para uma vida eterna com Ele. Então, irmão, a reflexão é essa. Nós somos seguidores de Cristo pelo que Ele pode nos ofertar neste mundo ou pelo que Ele pode nos ofertar na eternidade. Qual tem sido o nosso foco nesse mundo temporário ou no mundo eterno? Mateus 6,33. Talvez agora entenda um pouco por que a rádio chama Mateus 6,33. Mateus 6,33. Olha o que fala Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, vida eterna, reino dos céus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar primeiro a eternidade, Mateus 6,33, porque de tudo mais, tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos, comida, bebida, roupa, lembra quando ele fala do passarinho, quando ele fala da planta, tudo mais ele vai. Então, o desejo do coração de Cristo é que nós foquemos, priorizemos primeiro o eterno, e que tudo mais nos será acrescentado. É essa transformação, a transformação que nós temos que entender, que o espírito, ele precisa de alimento, que o espírito, ele é, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, ele é eterno no céu, ele precisa de um alimento. Ah, que maravilha, que maravilha. Espera, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespera, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus. Vamos orar. Eu não sei se você sofre no corpo, na alma ou no espírito, mas eu sei que Deus quer o melhor para a nossa vida. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra que nos alimenta, o espírito que renova a nossa mente, a nossa alma, e que nos traz uma esperança certa de, num futuro, termos um corpo glorificado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trata nessas três ênfases: corpo, alma e espírito. Obrigado, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Pai, nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor esteja abençoando, curando, restabelecendo aquele que nesse tempo sofre no corpo, Senhor meu Deus, com dores, com limitações em órgãos, Senhor meu Deus, órgãos internos, em membros, Senhor meu Deus, perna, braço, que o Senhor possa estar restabelecendo a cura, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, que o Senhor fez curas milagrosas, ressuscitou pessoas, e nós cremos que o Senhor é capaz de curar, de restaurar toda e qualquer situação no corpo físico, Pai. Mas que seja a Tua vontade e não as nossas vontades, ó Pai. Pedimos também que o Senhor esteja restaurando a alma, Senhor Deus, tocando na alma desse desesperançado, neste que sem falta de confiança, sem perspectiva de futuro, que o Senhor venha, Pai, trazer a eles essa esperança no futuro, renove essa mente, traga, Senhor meu Deus, palavras de esperança, de conforto, de alegria, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Pai, também ressuscita o espírito daquele que ainda não te conhece. Nós intercedemos por todos aqueles da nossa família que ainda não conhece a Ti, ó Pai, e tem um espírito ainda inerte, ó Pai amado. Pai, que o Senhor possa tocar a alma, o coração desses, para que se amoleçam e reconheçam que Tu és o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, para que eles possam ter vida no Espírito, Senhor meu Deus, eles possam viver a vida verdadeira, que é a vida no Espírito. Pai, abençoa também os relacionamentos, Pai. Todos os relacionamentos, o relacionamento na família, família projeto do Senhor, traga paz, alegria. Hoje é um domingo, que haja união em torno da mesa, que haja paz, que haja concordância, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe também os governos, os governantes, se com eles, ó Pai, fazendo eles entenderem da missão que a eles foi delegada pelo Senhor, que eles tenham essa compreensão espiritual e que nós, Senhor meu Deus, podemos orar pelo que eles que nos governa, Pai amado. Abençoe no trânsito, abençoe no comércio, abençoe nos relacionamentos sociais. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós cremos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.